Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu identificava novos alunos nerds olhando se tinham dados de RPG nos seus estojos. Puta que pariu, cara! Peraí! Como assim? Eu vou interromper a apresentação, cara. O que é? Você ficava olhando o estojo de cada um pra ver se tinha dado dentro? O cara era novo, aí o cara abriu o estojo. Todo mundo usava estojo de transparente. Não. O cara tava pegando. Cara, eu nunca levei um dado de RPG pro colégio. O cara. Porra, peraí. Você não fez isso? Eu duvido que não tenha um nerd que não fez isso. O cara é novo, aí o cara abre o estojo pra pegar um lápis, tu vê dado de RPG lá dentro, opa, é nerd. É. Olha, o cara é novo, o cara não vai se comprometer tão rápido. Cara, você é maluco, ele é novo. Carlos, eu comecei a falar com você no colégio depois que eu vi que tinha dado de RPG no teu estojo. Ai, caralho! Me entregou agora! Não viaja! Você começou a ser o primeiro que você soube que eu jogava RPG por causa do Mario. Peraí, que Mario? Então, aí você tem que perguntar pro Alexandre. Meu Deus, cara, esculhambamos a apresentação. Segue a apresentação, pelo amor de Deus. Esqueci do que eu ia falar. Aqui quem fala é Blue Hand e eu já passei muita sexta-feira jogando RPG. Aqui é Carlos Volto e eu sempre sou presa prateada. O quê? Falei, cara. Eu tô rindo aqui ainda, então... É a próxima regra, não pode fazer Nerdcast bêbado. Tô fora, então. Ai, ai, muito bom. Que é o Tucano, e em Ravenloft só tem boiola. Dolorosa. Aqui é a Zagal e minha avó parece o Alice Cooper. Vovó Alice. Parece mesmo. É verdade. Ai, meu Deus. Esse é o RPG maluco sobre RPG. Esse é o RPG maluco sobre RPG. Galhofas e pérolas de RPG número 2, que já fizemos há muito tempo atrás e foi muito pedido. Nós vamos lembrar de nossas aventuras, nossas galhofadas, nossas burradas, o que aconteceu de melhor em nossas madrugadas adentro no RPG, certo? E-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, vamos para as nossas leituras de e-mails. Lembrando que nós estamos muito agradecidos por todos os membros do Jovem Nerd que foram nos visitar lá na JediCon. E agradecidos demais ao Brian e ao Henrique por terem nos acolhido na JediCon Rio. Foi muito divertido, foi muito legal, muito proveitoso. Estaremos na JediCon em São Paulo dia 18 de novembro. Estejam lá! Os nerds de São Paulo, reúnam-se! Vão ao encontro, o maior encontro oficial do Jovem Nerd que já existiu. É, na verdade, eu só estou agradecido aos que compraram a camisa. Ah, tudo bem, levem R$29,90, adquiram sua camisa do Jovem Nerd. Não é caro, seus pulhas, pão duros, miseráveis. Não é caro R$29,90. Não é caro porque é a melhor malha que existe no mercado. A gente pediu pro cara, eu quero a melhor, porque a gente quer que essa bagaça dure. Então... Eu falei pro Jovem Nerd, eu falei, vamos fazer uma camisa porcaria de uma cor só. De deputado? Estilo campanha de deputado. E a gente vende merda por R$15. O Jovem Nerd, não, temos que fazer algo de qualidade pra durar a vida toda. Toma aí. Muito bom. Então vamos ler os nossos e-mails. Lembrando que você pode assinar o Nerdcast no seu iTunes. Siga as instruções. Ali, aí mesmo no post do Nerdcast tem um link para as instruções de como assinar. Você pode também contribuir com o Jovem Nerd News mandando suas notícias para news@jovemnerd.com.br. Certo? Agradecemos mais uma vez o Daniel Rossi, que está nos mandando novidades todos os dias. E o mapa www.frappr. É isso? A última vez que olhei, ele estava com 399 nerds devidamente localizados. Então, nerd, você, por favor, localize-se. Faça parte da nossa comunidade e vamos ver até onde vai. Primeiro e-mail... Ah, não, deixa eu contar uma última novidade. Conta. Os nerds que não foram na JediCon, e os, alguns até que foram, perderam a apresentação exclusiva do novo layout do Jovem Nerd. É verdade, nós fizemos como a Comic Con, né? Sempre tem novidades, nós fizemos a nossa... Cada um tem a Comic Con que merece. Nós fizemos a nossa apresentação em vídeo num grande auditório com milhares de nerds. Nunca vi tanto nerd junto na minha vida. Exatamente, houve aplausos de pé, etc. Assédio, seguranças. Vamos aos e-mails. Marcelo Mago Dalcin, 20 anos, Santa Maria, RS, Rio Grande do Sul. Depois de ouvir o Nerdcast 35 sobre Star Wars e depois de ter arrepios a cada vez que a música de fundo aumentava de volume, saí correndo pro quarto para ver Uma Nova Esperança no DVD. Mesmo sendo meia-noite de domingo para segunda e tendo aula no dia seguinte, tenho que concordar com o Alotone que a abertura do filme é a melhor de todos os tempos. Sem dúvida nenhuma, esse foi um dos melhores Nerdcasts. Apenas faltou a presença hilariante de Azaghal, o mestre do universo e imperador da Oceania. Como vocês mesmos já disseram, que vão gravar mais Nerdcasts sobre Star Wars durante o ano que vem, espero que vocês dediquem um deles, ou pelo menos parte de um Nerdcast, a Star Wars nos videogames, porque alguns dos melhores jogos da história são parte do universo Star Wars. Muito bem, está anotado. Sim, anotado como sempre, igual a ignorar. Gustavo, 18 anos, São Paulo, SP. Finalmente apareceu o Nerdcast de Star Wars. Só não entendi por que não fizeram ele antes. Star Wars é arroz com feijão para a cultura nerd. Legal também seria fazer um sobre o universo expandido e suas histórias loucas. É, eu sei alguma coisinha. Nenhum conhecimento sobre o universo expandido Star Wars, cara. Nada. Mas tem muitos freaks aí que sabem demais até. O que mais tem por aí é freaks. Parabéns pelo trabalho, realmente excelente, muito engraçado. Fica a minha sugestão de vocês fazerem um Nerdcast sobre Simpsons e Futurama, porque Matt Groening faz séries geniais que eu e muitos nerds apreciamos muito, muito, muito. Um abraço e espero vê-los na JediCon São Paulo. Matt Groening é realmente um gênio e nós vamos fazer mais de um Nerdcast sobre Simpsons. Não dá, né? Simpsons é um milhão. 17 anos de Simpsons, cara. 18. 18. E Futurama, 4 anos prematuramente cancelado. Com mais uma boa série. Como diria Bender. Como diria Bender. Exatamente. Quero lembrar uma coisa pra galera que eu recebi outros e-mails, só que acabei não botando aqui na relação. Teve um ou dois ou três nerds que falaram: pô, esse Nerdcast do Star Wars foi didático, foi legal, mas você parece que narrou o DVD de extra do box do Star Wars. Eu queria dizer ao nerd que realmente eu usei de base o DVD do Star Wars, porque eu sempre que chegava pra algum nerd conhecido, alguém tal, pô, você viu esse documentário? É o melhor documentário que tem sobre Star Wars. Não vi. Ninguém que eu conhecia viu esse documentário. Então eu decidi fazer uma base desse documentário pra, né, espalhar um pouco mais como é legal. E aí a gente aproveitou e foi lembrando de outros fatos e tal. Então realmente a base do Nerdcast foi o documentário The Empire of Dreams, do box. Se você quiser ver tudo, compre o box do Star Wars clicando no link do Jovem Nerd. Márcio Wicket, 31 anos, freguesia, Rio de Janeiro. Primeiro, tenho que parabenizá-los pelo excelente trabalho que todos têm feito produzindo todo esse material de qualidade para nós desocupados de plantão. Um amigo, Marco Bim, que é um cara do Jovem Nerd, que eu conheço esse nome de Jovem Nerd, Bim, foi quem me apresentou ao site no começo desse ano. Iniciei logo com o antológico Nerdcast 9, Pérolas de RPG, o qual me causou convulsões compulsivas de tanto rir. Cara, isso então te prepara pra esse, cara. Desde então, tenho acompanhado todos os episódios, além de explorar todo o site. Ah, esse foi um e-mail rasgação de seda. Eu botei porque ele foi muita rasgação de seda. Massagem no ego. É, massagem no ego. Quanto à equipe, são todos fabulosos. A senhora JN é hilária, assim como a carismática portuguesa. Azaghal, o senhor do universo, rei da Oceania, acrescenta aquele toque ácido e sarcástico essencial ao programa. Sua falta é sempre sentida quando ele não pode participar de algum programa. Alô, Tony Milionaire JN, agora eu sou Milionaire, virou apelidinho, entre aspas, que ótimo. JN é a figura mais cômica e mais carismática entre todos. E às vezes dá pena de tanto ver... dá pena de tanto que ele é atacado pela senhora JN, Azaghal e Carlos Voltor, que sempre lembra de algum podre do passado. Carlos Voltor é simplesmente hilário. Olha isso, ele gosta de todo mundo, cara. Ele é você. No... ele passa... ele passa 90% dos programas rindo alucinadamente. Cara, espera você ouvir esse. E isso provoca a mesma reação em quem ouve os programas. Me surpreendi ao ver que amigo imaginário não era realmente imaginário, como eu acreditava, então. Aliás, os quadrinhos surtados são demais. Parabéns. O JP é o melhor de todos, sem dúvida. O senhor K continuadamente falando, ah, Lucélia Santos, ah, tiazinho. Foi impagável. Mario Fanatic e Blue Hand completam esse time primoroso com perfeição. Aliás, o Blue Hand tem esse apelido por quê? Ele por acaso gosta daquele videoclipe Savannah Song? Eu tenho a dizer que... alguns nerds reclamam quando eu não participo, né? Uhum. Mas é porque eu sou aqui como o Pato Donald é na Disney. Por quê? Porque o Pato Donald, ele por diversas vezes quase suplantou a necessidade do Mickey Mouse, que é você. E aí, o que, que o pessoal da Disney faz? Uhum. Eles dão uma travada no Pato Donald. Verdade. Você vê que você vê Mickey em tudo que é lugar num parque da Disney, mas você não vê o Pato Donald. É verdade, é verdade. Eles dão uma travada mesmo. Tiago Lamarca, o Rex, o nerd mais forte do mundo. É, nosso amigo Rex. É, tem uma foto dele de Boba Fett na nossa agenda com o Rio. O Rex, ele já prometeu, ele vai na estreia do filme 300, uhum, vestido de espartano. Isso, de capa, tanga. Se ele for o Jovem Nerd, também vai. Capa, tanga e capacete espartano. E gritando, é uma... this is Sparta! This is Sparta! Olá, amigos do Nerdcast! E para explicar o grande boom do Guerra nas Estrelas lembrado por Carlos Voltor na década de 80, eu me lembro muito bem. A estreia de Tela Quente no canal da Globo com o filme Retorno de Jedi. Nossa. Que no dia seguinte foi seguido de diversas propagandas e brinquedos com bonecos e naves do filme, com aquelas malditas crianças brincando e eu com muita inveja delas. Por falar nisso, ele quando chegou na JediCon, né, cara, ele ficou descontrolado ficou, pela cara. Quantidade de bonecos e... ele ficou correndo de um lado pro outro. Minhas, né? Seguido dos desenhos dos droids e dos Ewoks. É, rolava os droids. E uma lenda urbana dos brinquedos de Star Wars no Brasil era que eu nunca consegui o Obi-Wan Kenobi e todos os que tinham eram importados. Eu tô entendendo esse meio. A lenda urbana é que ele nunca conseguiu? É, não entendi. É muito anabolizante, né, cara? E na época dos brinquedos, a Gulliver não importava os brinquedos, mas sim comprava os moldes e fazia os bonecos aqui. Era por isso que o plástico das Thais era de cores diferentes das importadas de algum... Ah, whatever, né, cara? Ele tá, ele tá completamente louco. Leandro Solid Snake Cândido. Não falou de onde é nem, 24 anos, Pelotas. Conheci o site esse ano, logo após retornar de minhas férias de trabalho. Sou atendente de suporte à internet. E como essas empresas de telemarketing, onde eu trabalho, todos os computadores têm bloqueio disso e daquilo, que a gente não pode fazer pátia nenhuma nos computadores. Mas, como todos sabemos, existem meios de burlar o sistema. KKKKKK, diz ele. Em uma das minhas escapadas, eu conheci o site de vocês. Foi amor à primeira vista. Adorei as matérias, o conteúdo, a versão resumida, blá blá blá, etc. Bah, bah, bah, bah, bah. E ele diz que ele só consegue acessar a banda larga do trabalho, não de casa, que é discada. Então ele, é, como é que é? Todos os dias acessa o JN e é a mesma coisa. O chefe passa e me puxa a orelha por estar desviando a minha atenção no site de vocês. Mas hoje foi a gota d'água que faltava. Eu estava baixando todos os netcasts no computador que eu uso quando o supervisor ia passando. Ele só bateu no meu ombro e perguntou o que eu estava fazendo. Então eu disse que estava acessando o site pegando os arquivinhos. Foi um esporro que nunca mais quero levar. Além de tomar esse xingo, eu tive que assinar uma ficha de advertência. Meu Deus, cara. Meu Deus, mundo corporativo. E o mais engraçado é que eu já tinha baixado 34 episódios e estava acabando o 35º. KKKK de novo. Passei apertado. mas pelo menos consegui meu troféu. Todos os episódios do Nerdcast no meu MP3 player. Olha, vocês nerds, não façam essas coisas nos trabalhos. Vocês, todo Nerdcast a gente recebe e-mail de alguém que entrou em apuros no trabalho, porque tava rindo ou baixando coisa. Vocês tomem tendência, a gente não se responsabiliza. Daniel, 17 anos, Rio de Janeiro, capital. Então, descobri vocês em uma conversa de trabalho. Isso que sai, ninguém tem nada pra fazer. E simplesmente não vivo mais sem o Nerdcast. Sim, eu vou entrar para a VNA, viciados em Nerdcast Anonymous. Eu tava ouvindo o Nerdcast dos animes. A propósito, a Amanda do Box tem namorado? Não. Toma tenência, rapaz. E não leu o e-mail dele, não, cara. Porra, Amanda do Box tem namorado, 17 anos. Ô, rapaz, vai procurar, sei lá, 5 contra 1. Procurar, vai pro site da Playboy, alguma coisa, que Amanda do Box tem namorado. Ela tem um namorado que chama 5 dedos da minha mão fechada na sua cara. E quando vocês estavam falando sobre Jaspion, etc., vocês esqueceram de falar sobre uns outros muito bons, como o Inspector, uma força especial um de polícia e tal. Uhum. Spilvan, é isso? Sei lá. E seria legal se tivesse um Nerdcast sobre esses Metal Heroes. Metal Heroes. Eu não faço ideia. Metal Heroes são aqueles heróis já, tipo, um Changeman, essas coisas. Whatever. E por favor, falar sobre Giban e Charivan. Fala aí, Giovenete, sobre Giban. Falo. E Charivan. Vamos. Giban e Charivan casaram-se e foram felizes. Último e-mail, Felipe Rodrigues, Recife, Pernambuco. Eu gostaria de primeiramente dar parabéns pelo programa e, como eu sei que a Zagal vai fazer isso, vou poupar o precioso tempo do Nerdcast, blá blá blá, whatever. Gostaria de saber sobre a futura venda das camisetas já tá indo pela internet, pois sou de Recife e gostaria muito de comprar uma. Esse e-mail resume vários e-mails que a gente recebeu, inclusive abriram um tópico até no fórum perguntando as camisas, quero comprar, eu não vou... Eu não aguento mais, cara, eu falei essa p*** de camisa, é uma péssima ideia, vai dar um trabalho do cacete, cara. Então, todos querem comprar camisa e a gente avisa o seguinte pra todos vocês, presta atenção, as camisas, já tem gente querendo depositar a nossa conta pra gente mandar e tal, presta atenção, as camisas... A minha conta é pra depositar à vontade, eu vou passar o número depois. As camisas vão estar à venda no novo site do Jovem Nerd que estreia em novembro. Aguenta lá, rapá, vocês vão poder comprar pelo site tudo direitinho, com boleto bancário, com cartão de crédito, toda aquela coisa com segurança, tudo, sem essa amadorismo de depósito em conta bancária. Esperem mais um pouquinho, todos terão as camisas Jovem Nerd, aliás, a linha de camisas Jovem Nerd, né? Porque não é só aquela, a gente vai vender bem mais linhas. Nós estamos, é a semente do Império, como eu digo. Estamos de volta. Antes de qualquer coisa, colégio, tinha aquela historinha. Eu entrei depois, tava você e o Mário. Ah. Né, eu só fui entrar um ano depois. Ah. Quando eu entrei, eu só sei que é o seguinte: você já jogava RPG, já conhecia o Mário, já sabia que ele jogava RPG. Ah. E tinha um outro moleque que eu não sei quem conheceu primeiro, ou quem que levou pra casa primeiro, que jogou RPG primeiro, que era o nerd gay casa? Do colégio. Levou pra casa? Levou o nerd gay pra casa? Esse foi o erro. Olha só. Esse foi o erro do nosso amigo Mário. Foi usar a mesma estratégia. Aí entrou um cara meio estranho lá. Estratégia? Do que vocês estão falando, cara? A estratégia. Era sobre RPG, cara, que era pra falar. A estratégia de identificar o nerd através dos dados de RPG no estúdio. Ah, tu perguntou pra ele, você tem dado em casa? Então, aí ele viu os dados no estúdio desse cara. E aí ele foi começou a conversar com o cara. Só que o cara se demonstrou, sabe, Ravenloft total. Meu Deus, cara. E aí, cara, o Mário, esse nosso amigo, ele obviamente foi sacaneado de anexo, né? Eles eram namorados quando eu cheguei lá. Deus, cara. Aí, cara, ele lá... Se arrependeu. Todo mundo se sacalhava. Se arrependeu. Eu e o Tucano, a gente tem uma história parecida com ela. Isso, cara! Eu não tô com medo, porra! Eu tô com medo, meu irmão! Tá maluco, seu anão? Não, explicar. O Tucano saiu do colégio que a gente estudava, beira-mar, e foi estudar num colégio de reputação duvidosa. Aí, um dia, a gente jogava RPG sempre e tal. Um dia ele falou, pô, tem um aqui do meu colégio que joga, se amarra, eu chamei ele pra jogar aí na tua casa. Ah, tá. Meu irmão, a história... entrei numa paranoia inacreditável. Falei, fudeu, cara, o cara é de um colégio de marginal foda. Ah, ele tá. Rouba tudo, cara. Aí, cara, eu vim esperando. Bunny Rebel, sabe? Bunny Rebel. E me entra o nosso amigo austríaco. Ah, que com suas ótimo. Perninhas fininhas que ele botava jornal dentro da calça pra fazer enchimento. E ele trouxe um amigo de Ravenloft, literalmente. Ah. Não, mas depois de muito tempo, né? É tal mas que... trouxe. Já... O Ravenloft e o psíquico, lembra? É. A tal história do Ravenloft que a gente contou. Depois de muito tempo ele chegou. Tem um cara, a gente já cansado de semestre, ninguém queria mais semestre. Ele falou, não, tem um cara que ele mestra pra caramba. O cara é muito bom. Vai fazer uma história de Ravenloft. Sensacional foi. E aí que veio a lenda de Ravenloft. Essa história está no primeiro Nerdcast RPG, ouçam e vejam o problemão que eles arranjaram. Eu, quando era mestre, eu usava coisas do cotidiano. Como pra assim? Fazer as aventuras. Coisas que aconteciam na minha vida. E aí... E em todas as minhas aventuras tinham os Cavaleiros do Caos. Eu era meio heavy metal nessa época. Os Cavaleiros do Caos eram Alice Cooper, Bruce Dixon, o Felipe Anselmo e o Ozzy. Como e assim? Sempre na aventura, quando o nego menos esperava, escutavam ao fundo. As histórias eram sempre iguais. Mas teve uma que vocês gostaram, que vocês foram parar na Vila de São Arnaldo. Ah, esse aqui na minha pauta era o primeiro. Sensacional, a melhor história que eu já joguei na minha vida. Peraí, qual era o RPG? Era Warriors of White Moon. Ah, o que vocês inventaram. Com fenícios, romanos, visigodos, vikings e gauleses na mesma época. Tá bom, tá explicado. Só faltou os bandeirantes. E aí o que o santo fazia era no dia de Santo Arnaldo, que não existe São Arnaldo, né? Não, maluco. Não era assim. Não era cuidado, assim. É capaz de desistir. Mas, Zagal, na verdade, na entrada da cidade, você desenhou, era um muro e uma cara isso, do São Arnaldo, pode assim. Crer, não. Em cima do portal da cidade. Tá bom. Isso. Uhum. E a gente tava lá pra defender a cidade. Ah, os guerreiros bem intencionados, quando veio uma horda de orcs, de goblins, sei lá do que. Cavaleiros do Caos. Cavaleiros do Caos, isso. Caos. E foram atacar. E São Arnaldo fez um milagre. Começou a vomitar arroz em cima dos Cavaleiros do Caos. Fizeram eles dar meia volta e fugir. Que isso, cara? A estátua, uma vez por ano, vomitava arroz. Arroz cozido. Eu ingeria cru. Isso é porque uma vez a gente foi no Empório com um amigo nosso, Arnaldo. Arnaldão pouco, sangue, né? Bom, como a gente conhecia. E ele bebia pouco. O cara entrou em semicoma alcoólica. Na véspera de eleição. Sempre na véspera de eleição. E o bicho começou a vomitar arroz no Paraná. Era muito arroz, cara. Muito arroz. Chinês, não é possível. Saco de arroz inteiro, 5 quilos, cara, não é possível. Cara, mas era arroz pra tudo que é lado. E aí começou a ficar desesperado, achando que o cara ia morrer. Esse filho do Tucano pega o telefone e vai ligar pra emergência. Aí fica ligando, 911. Eu tava ocupado. O cara saiu do empório de ambulância dos bombeiros, cara. Ele entrando dentro do resgate lá, UTI imóvel, e a galera gritando, esse vai voltar consciente. São Arnaldo. Tá chegando o dia do milagre, senhor. E aí vocês inventaram a estátua do São Arnaldo que vomitava... Vocês não, eu. Você inventou... Que vomitava arroz em cima dos cavaleiros. Uma vez por ano. Não, era pra população, as pessoas iam com vasilhas pegar o arroz. Ai, meu Deus. Cara. história boa, não sei. Eu tô com um grupo de jogando RPG atualmente, a gente tá aqui, agora criando uma ideia. Você tem quantos anos, Carlos? Só pra eu anotar aqui. Deixa ele! Ele tá com tempo, vai jogar RPG, tá certo. Não, porque eu tô atualizando minha agenda. Ai, ai. Fala. E estamos com esse grupo jogando e a gente tá agora criando a ideia de buscar lugares inusitados pra jogar RPG. Olha isso. Já tá, né? A relação já tá, né, meio monótona. É, já tá ficou aquela coisa da mesma... Tá o mesmo, né? Tem que inventar alguma coisa diferente, né? Aham. Uhum. E aí? Domingo a gente foi em dois lugares, na verdade, inusitados. Jogamos dentro de um ônibus. Não. Com direito à rolada de dado e tudo. Meu Deus. Qual a linha do ônibus? Foi pra o Rio de Janeiro ainda? Qual ônibus? Qual linha? Qual era a linha? Era o... Deixa eu lembrar, um 57. 157. 157. Indo de Ipanema pro Largo do Machado. Beleza. E aí, o que mais? E chegando no Largo do Machado, a gente foi pra um restaurante. E começamos a jogar RPG. Pizza Grill. Ah. E foram com jogar... seus 180 rodias, com 180 sabores de pizza. E jogando RPG. Excelente. É bem nerd mesmo, cara. E então, jogamos... A ficha sai transparente, né? Eu uma vez joguei o War no Bob's de Ipanema. Não acredito. Porque era na madruga, o Bob's ficava aberto 24 horas. E o segundo andar ficava fechado. Aí a gente comprava um hambúrguer pra 10 pessoas. Ah. E ia pro segundo andar, sabe? Uhum. E jogava direto, ficava jogando lá. Meu Deus, cara. Mas eu nunca tive coragem de jogar RPG fora de casa, cara. Essa foi a minha primeira experiência também jogando isso RPG na rua. Isso inacreditável. Eu já joguei live, mas todos estavam jogando, então de importância. Onde você jogou live? Joguei aqui no Leblon, na casa de um amigo do Eduardo. Quantas pessoas? E joguei em Ipanema também, na casa de um amigo ali. Ah, mas tu jogando na casa da pessoa. Mas não, virou. Casa não. Descrição de casa é o playground onde nós fomos expulsos pela minha casa. Mas você está no ambiente seguro. Ah, eu tenho uma boa dessa aí. Fala, Tucano. Fala, Tucano. Recentemente, o Mazola, que o Azaghal conhece, grande Mazola. Ficou enchendo o saco que queria jogar RPG. A esposa dele não sabia como é que era. Aí tá, quando a gente explicou, ela... Ah, tá, então dá pra jogar aqui em casa, porque eu tava imaginando você jogando na garagem. Que tinha que ter espaço. Eu ia usar as magias pra fazer as lutas. Que beleza. Eu tava imaginando o marido dela... Atrás de uma pilastra, se escondendo, de repente aparecendo, bola de fogo! Sensacional, velho. Não se separou dele, hein? Você vê as esposas dos nerds, né, cara? Tem que passar por isso, é verdade. Eu sempre quis jogar num lugar inusitado que era um tipo um sótão. Aí a gente foi lá na casa desse amigo nosso, Mário, lá em São Lourenço. E na casa dele tem um sótão, cara. Aí, porra, demorou, RPG, vambora. Vamos jogar lá. O Carlos também tava, né? Tava. A gente subiu. Cara, o sótão tava imundo, com cheiro de mofo, cheio de morcego, cara. Resultado, sótão fechado, lacrado com aquele papel... Com aquele plástico de obra. E a gente jogando na sala totalmente sem graça, boring, né? Não teve sótão. Nosso amigo austríaco, ele jogava RPG no McDonald's do Barra Shopping. Caraca, não dá, não. É demais. Que coragem, cara. Ai, meu Deus. Não, era na praça de alimentação do Barra Shopping. Olha só, que beleza. Que me contaram, pelo que eu lembro, era na praça de alimentação que eles jogavam. Demonstração nerd, palmas, cara, pra quem tem coragem de assumir a sua nerdice, assim. Cara, aqui em Santos, embaixo da escada rolante do Extra, tem umas mesinhas pro pessoal jogar aquele Magic, esses cards, games. É naqueles túneis escuros, tipo, que tem naquele episódio do Arquivo X, que o cara se mete por detrás ali pra se esconder, que eles jogam. Não, porra. É no meio da passagem da galera. Atrás, embaixo da escada rolante, cara. Cara, eu lembro uma vez que eu fui jogar no Play do amigo nosso, Diabo, lembra, Tucano? Pô, era Merps, né? Não, a gente tava jogando a D&D, que tinha um Minotauro na história, ele era um Minotauro. Ah, é? Era. E a gente abriu o um mapa e botou pecinha, meu amigo, e bateu um vendaval. É verdade. Também aconteceu comigo. Tu lembra, Alexandre, de uma campanha lá que foi muito tempo atrás, que tu foi começar, a gente jogando lá no meu Play? Aham. Tinha até a Agatha jogava. Aham, senhora de Jovem Nerd. Tinha Marina jogando, tinha acho que era o quê? 7 pessoas jogando? É. Yeah. 2 mulheres jogando? Aham, bem raro. Nossa! Raríssimo, raríssimo. Raríssimo. É. Até batemos foto. Porra, bateram mais do que foto, né? Ai, ai, que maldade. Tinha uma garota. Realidade, né, cara? Tinha uma garota que jogou uma vez com a gente. O meu irmão fez no Dragonlance, fez um Minotauro. Cara, deu uma cagada nos dados, que era tudo 18, desgraçado, né? Com os bônus foi lá, puta que pariu a força do cara, né? Aí ele falou, eu vou fazer um Minotauro branco, cara. Um touro branco, pá, albino, não sei o quê, né? Gigante, é. Aí, pô, perfeito personagem, não sei o quê. Aí, só que era de primeiro nível, tinha pouco hit point, né? Uhum. Aí, e a garota era maga, e era a primeira vez que tava jogando. E era de de nível mais elevado. Uhum. Aí ele foi pra porrada com os goblins, dava pra ele ganhar passe, mas ela não tinha nada pra fazer. Vou jogar um fireball. O Minotauro! Meu irmão nunca mais jogou RPG na vida. Frustrado. Torrou, cara, torrou. É uma frustração, é uma frustração. Alguém tem história de mulheres jogando também? No grupo? Ninguém tem história. Pois não acontece, tremendo. Pois é, não, ninguém tem. Quando acontece é mentira ou então a pessoa acorda depois. Ai, ai, não, mas você, quando você vai nesses lugares, você sempre encontra, tipo, já eu passando uma vez na Ponte HQ, uma loja especializada de revista aqui do Rio. Peraí, tá... eu tô me pro Jabá. Explicando o que é. A melhor loja do pedaço. Vamos cobrar lá do Tassos. Jovem Nerd é frustrado porque ele vai na Ponte HQ, gasta uma fortuna por e mês. O cara não sabe o nome dele. O cara nunca lembra o nome dele, cara. Uma vez eu fui lá. Eu vou lá uma vez por ano e o cara só falta chorar, cara. Não sei o que lá. Cara, que frustração. Eu chego lá pro Tassos, que é o dono da loja, cara. Eu desde colégio eu ia lá na Ponte HQ. Aí eu chego, e aí, Tassos, beleza? Opa! Sabe? Aí eu, a última vez que eu fui, eu falei, Tassos, eu sou do Jovem Nerd, eu sou amigo, sou sócio do Dave, lembra do Dave? Pô, Dave, cara, muito bom, Tassos, aqui. Aí, beleza, né? Aí, cara, ele, pô, agora ele vai lembrar de mim porque ele vai associar o Dave, né? Aí eu cheguei uma vez, acho que era, foi na estreia do Superman Returns, ele tava lá na... E aí, Tassi, beleza? Molhou com uma cara de nunca vi na vida. Cara, desisto, cara, desisto. Que frustração. Fui lá trocar um DVD do Naruto que o Jovem Nerd deu pra Dubox. Aí eu ia voltar pra São Lourenço, não ia ter como buscar. Aí eu falei pro cara, não, olha, eu não vou poder, mas o meu cunhado vai buscar o Alexandre, sabe quem é? Ele, não, mas ele fala que é seu amigo, que é tranquilo. Cara, que coisa impressionante, cara. É impressionante, é impressionante. E eu vou lá uma vez por ano, cara. No nosso grupo não tinha muita mulher jogando, aliás, não tinha nenhuma, né? Mas sempre tinha o personagem mulher do nosso amigo austríaco, né? Volta e meia ele fazia um personagem mulher, impressionante. Adorava. E a mulher de pacote, meus personagens, tu lembra? Meus personagens são bêbados e os deles são mulheres. Adorava. E ninguém lembra que a mulher, até ele falou alguma coisa. Não, ele fez um NPC, ele fez um personagem e não foi na primeira aventura. Uhum. Lá vem. A gente jogava Rolemaster e a porra do personagem do filho da p*** tinha 40 de bônus de força, cara. Caralho. Que no Rolemaster é muito. Era uma escrotidão de forte. E ele fez o personagem e não falou nem pro mestre que era uma mulher. Mulher não é, é dinossina, maluco. Cara, o personagem apareceu pelado. Ah, pode crer, né? Ele surgiu pelado. Aí eu sei que na aventura seguinte... ele nego contou o que tinha acontecido e, pô, mas meu personagem é mulher, cara. Aí o Tucano vira e fala... Primeiro o João Paulo fala, peraí, mulher com força, com bônus 40 de força? Aí o Tucano vira e fala assim, é uma mulher que tinha um pacote no meio das pernas. Caraca, cara, que horrível. A partir daí, cara, era só mulher de pacote. Eu e o Bruno desenhando pacote, né? Presentinhos assim. Uma mulher pelada com presentinho. Aliás, ninguém conseguia ter um nome normal de RPG que sempre era zoada, sempre virava outra coisa. Não era? Carlos, lembra? Isso é claro. Você lembra de algum? Mas isso acontece, cara, porque as pessoas normalmente escolhem nomes idiotas, que não dá pra memorizar. Aí você vai no mais próximo. Associa com alguma coisa. Exatamente. O melhor personagem do Azaghal foi o Shrank. Shrank? Shrank. Era armário embutido em alemão. Era um bárbaro. A época do JP é alemã? É. Era alemão. Esse bárbaro era bom, cara. Morreu de uma forma tão escrota. Como é que ele morreu? Cara, ele era um absurdo. Ele arremessava um two-handed com uma mão só. Deus do céu. Aí a gente saiu de um dungeon. Eu não contei isso no outro, mas a gente saiu de um dungeon. E ele falou assim, pô, cara, vocês deram muito mole. Tinha uma porrada de coisa escondida lá dentro. Ele falou assim, ele falou mais afetado, né? Mas... Aí eu falei, então eu vou voltar. Pisei na armadilha, levei um spike na coluna, fiquei tetraplégico. Aí meu personagem matou. Ai, misericórdia. Que horror. E o nome do meu personagem era Val Kilmer. Por que isso? Era mesmo, cara. Era Val Kilmer, cara. Por causa do Willow. Ah, não. E o pior de tudo. Ele era loirão, assim, cabelo comprido, assim. Aí começaram a procurar eles. Ele chegou e raspou o cabelo. Na parte de cima, deixou grande assim dos lados e atrás e deixou um bigodão, parecia o Hulk Hogan. Caracional, cara. E o outro personagem do Dave nessa época raspou tudo, né? Até a sobrancelha. O Hooprest. É. Anão de barba raspada? Não, era um Witch Hunter. Ah, tá. Mas depois ele deixou crescer o cabelo só dos lados e ficou que nem o Bozo, lembra? Olha tudo! Ele era ruivo. Hulk Hogan e Bozo! Bozo Witch Hunter. Era uma merda esse personagem Witch Hunter, ele não fazia porra nenhuma, cara. É, teve aquele meu personagem da tua aventura, Alexandre, o Volto, que foi aquela primeira campanha que a gente jogou. O Lark Volto. Que deu origem à série, né, cara? Foi o Lark Volto, né? Que ele começou como um ranger e depois passou a ser um demônio. É, foi level 1 a level 20. É. Isso era high level. Era, foi um personagem melhor. Foi até 20º level, espantando o Tarrasque com grito, né? Cara, o personagem do... cara, essa campanha jogou eu, você e o Mario. Era só. Não, começou aquelas 7 pessoas. É. All by myself, no, terminou, né, cara? All by myself total. O personagem do Mario, cara, era o Chrome. Ele tinha um braço biônico, cable... De uma aventura que eles foram pro futuro, cara. Olha isso. Ai, cara, muito galhofa, cara. Que não, o pior é que quando voltou pro passado, ele tinha que reenergizar a parada com Lightning Bolt. Ele tinha que tomar um Lightning total! De tanto e tanto tempo acabava a carga, ele tinha que tomar um Lightning Bolt. Não, e ele foi o senhor dos wishes. Ele gastou acho que uns 20 cara, wishes na aventura. Que engraçado, cara. Ele aí começou a ficar high level, galhofa demais, né? Aí eu dei mole e dei um negócio de wish pra ele. Aí, aquele negócio... A wish... Eu desejo que essa parada tenha desejos infinitos. Essas coisas assim. Aí eu fui deixando, cara. Aí eu comecei a usar os desejos pra sacanear ele, sabe? Cada desejo que eu fazia de... de sacanagem. Lembra de algum, cara? A gente zoava muito ele. Eu não lembro. Eu lembro que ele usou pra recuperar a armadura. Eu lembro que ele usou pra recuperar a espada. Usava o bicho à toa, cara. Muito bom. O Blue Hand tem algum personagem memorável? É de cabeça, não. Só o próprio Blue Hand, que morreu do jeito mais idiota possível, caindo da escada. Que é isso? Meu Deus, cara! Aposentado já? Não, a gente tava fugindo de um dungeon e a única fuga do dungeon era pela escada. Tinha um dragão atrás da gente, detalhe. No último degrau. Caiu da escada e o dragão passou por cima. Não, o dragão não pé. Eu caí da escada, ganhei o dano absurdo da escada, tinha 3 hit points. Ah, vou me arrastar pra me salvar, Breath. Teve um amigo nosso que fez um dragão da Boticário e o Breath dele era de Cachemir Bukir. Não. Que história é essa? Cara, já entendeu a história, mano. Você tá louco, cara. Teve um personagem também, outro do Mario, aquele bárbaro Ralph Orc, que foi pra taverna, passava semanas na taverna só fazendo queda de braço. Uhum. Aí no final ele foi, morreu, perdeu o cérebro pra um Mind Flyer. Ah, é. A gente levou o corpo dele de volta pra taverna. O dono da taverna empalhou ele, passou na frente da taverna e nomeou Taverna do Toca. Era porque ele era uma lenda na taverna, cara. O cara empalhou. Me falhou e botou na frente da taverna. A gente, muito bem, vamos embora. Taverna do Toque, cara, muito bom. Era piroga. RPGs caseiros, né? Existem. De vez em quando a gente dá um surto criativo. O Tucano era rei disso, cara. Cara, eu não tinha o que fazer, cara. Eu não trabalhava. Estudava. Boa época. Um quarto. Fazia um dia na casa do Azaghal, comendo misto quente e jogando RPG. Ah, que beleza. Que eu ia pra casa dele e eles me davam um folha de bananeira no ombro. Pelo menos no meu aniversário eu não tinha uma meia dentro do capelete, tá? Ah, lá vem essa história. Que isso? Agora tem que contar essa história. Pô, chego lá, aniversário do Azaghal. Não era meu, era do meu irmão. É, sei lá. Tinha um buffet lá, pá. A mulher, não, por aqui, não sei o quê. Aí me levou cara, lá. Na minha casa, no jantar. Aí me chega assim, o puta do Richô gigante assim, cara. Cheio de capelete com molho branco lá dentro. Tá gostoso pra caralho. O cara puxa assim, tinha uma meia do He-Man, brother. He-Man, perdão, passou pro outro Richô. Meu Deus! Ai, que ridículo, cara. Que horror. Lamentável, velho. Meu Deus. Mas conta a história do seu RPG. Qual foi o RPG que você inventou hoje? Quais, né? Conte. Teve uma época que eu fiz um de cowboy. Ah, né? Esse era maneiro. A jogabilidade até que era boa, cara. Mas só que a gente já tava parando de jogar, né? Tinha um cara que levava... Me falava que levava um caixão com a sogra. Tinha uma metralhadora daquela giratória de mexicano. Virada. Pô, o meu personagem era um índio, lembra? Chaves e Chaves. Chaves e Chaves. Seu nome de índio, roubado do Young Guns, né? Isso, claro. Era o próprio Low Diamond Phillips. Tu fez um jogo de RPG de Vietnã também. Foi, cara. Esse aí me consumiu dinheiro de... Eu comprava tudo quanto é revista e livro que tinha sobre Vietnã. Aí comecei a fazer, ficou legal a jogabilidade. Quando eu acabei, eu falei assim, porra, mas legal é ser Vietcong, ser americano é podre, porra. Mas vem cá, gostou, o sistema até. Você criava ou pegava algum desses semi-prontos, tipo GURPS que tinha? Não, criava. Ai, muito bom, criava. Trabalhoso. Oh, pô, foi muito tempo evoluindo, né, desde o... Warriors of White Moon. Cara, entenda, criava e não havia máquina de escrever nem computador. Uh-huh. Criava na mão. Aham, uh-huh. Claro, no caderno. Na época do Warriors of White Moon tinha um caderninho de brochura, uh-huh. Aqueles da quarta série. Uh-huh. Tava em branco, era tudo ali. Depois eu evoluí pra uma máquina de escrever. Excelente, muito bom. Muito bom. O que mais? O que mais que tinha do Vietnã? É, Valhalla também. Passei meses na Biblioteca Municipal de Santos, pesquisando mitologia nórdica. Acredito. Joguei um mês e parei. E qual foi que você nunca jogou? O Underground, que o... Mas esse é jogo mesmo. É, não, isso aí foi, era... era um livro mesmo que o João Paulo leu e falou, naquela Malas Artes, né, que tinha no Tragado. Isso, tem ainda. Ainda tem? Tem. Aí chegou, não, pode comprar que é bom, é irado, não sei o quê. O jogo se passava assim em 2020, aquele pós-cataclismo, aliás, pós-guerra do Paraguai. Nossa. Segunda Guerra do Paraguai. Nossa. O mundo dominado por corporações. Uhum. Aí os personagens tinham uma... Aliás, o meu personagem era esse, que a gente chegou a fazer personagem e nunca jogou, né? O meu personagem era o Bozo mesmo. Não, era o Bozo. Pode crer. O Bozo tinha sido congelado em criogênio e voltou no futuro. Sem nariz. Meu... Eu tinha uma classe que era isso mesmo, Celebrities, né? Era o Celebrities, meu amor. Era o Mike Patton do Faith No More. O teu era o Mike Patton, pode ser. Muito o bom. O Bozo voltou sem nariz, que ele perdeu o nariz, então levar bitoca. Ele usava uma granada pintada de vermelho no nariz. No era um albino todo tatuado, era muito maneiro. Que criatividade. Usava a roupa do Bozo, sacou? É? Pão gigante, faixa vermelha na cintura? Que pena que vocês não jogaram. Isso. Pô, cara, os personagens eram maneiros, cara. Eu acho que a gente chegou a começar a fazer um pré-jogo, mas esse jogo, as regras eram muito... Eram muito sinistras, cara. Você levava um tiro, a chance de você morrer era enorme, sabe? Como na vida real, né? Então você... O problema do RPG é que tu toma tiro e não acontece nada. É, pois é. Cara, igual a vida real, um pozo com uma granada no nariz... Tudo bem que o nariz do Bozo real era uma bomba relógio, mas tá rindo, cara. Naquele Heroes Unlimited da Palladium, uh-huh, ele fala sobre SDC e Hit Point. O SDC é o Structural Damage Capacity, né? Uh-huh. Aí seria, ele dá um exemplo assim, seria como nos filmes do John Wayne. Ele toma tiro, cai do cavalo, toma facada, levanta, tira a poeira e tá pronto pra continuar o filme. Exatamente. E o Hit Point é quando começa a ficar grave. Exatamente. Eu tive uma... Não, teve uma época que, na época do Matrix, eu fiquei maluco, queria criar um RPG do Matrix. Lembra, Carlos? Eu lembro que você tava querendo fazer um negócio. O cara desse. Dava pra fazer um RPG irado e tal, você entrava, loadava programa. Aí você viu os dois filmes, né? Eu lembro quando naquela época que só estávamos jogando nós três, eu lembro que você fez aquelas viagens loucas, que a gente passou por Velho Oeste, passou por futuro estilo Quinto Elemento. Exato, que eu fiquei maluco, Quinto Elemento. Passamos por Era de Super-Heróis, que eu lembro que o Mario tinha uma contagem de cabeças onde ele decapitou o Batman. É verdade, ele decapitou o Batman, cara, muito bom. Eu fiz o RPG medieval galhofa total, era Doctor Who, né, cara? O cara ia em milhões de realidades diferentes. Foram 5 anos jogando aquela porra. Caraca, ele tinha a cabeça do Batman no saco. Cara. Que escroto, cara, que escroto. Eu fiz uma história que se passava no Brasil, que tinha o Daniel Experiência, que virava Jacaré do Papo Amarelo. Cara, que história insuportável, cara. Foi, cara. Mesmo já querendo me matar, que a história não chegava a lugar nenhum, que eu não tinha história. Eu só achei que ia ser legal da minha experiência aparecer. O cara fez a história no Rio de Janeiro, e a gente ficava horas se perdendo nos pormenores. Então, assim, sabe, vocês estão naquela rua, sei lá, Visconde de Pirajá. Aí o cara, mas aonde? Ali, né, num prédio que tem... Não, mas esse prédio não é na Visconde de Pirajá. Que ridículo. Que insuportável, cara. Que jogo insuportável, cara. Não tinha história, cara. Não tinha história nenhuma, cara. João Paulo já no Veneno Master. Muito bom. Muito bom. O Damião Experiência, pra quem não sabe, é um mendigo profissional que tem pra anima. Peraí. Ele é um cantor, cara. Tem o site do Damião Experiência. Sim, bilíngue o site dele. E ele fez a música que chama A Caneta. A gente podia até procurar pra ver se bota aqui, cara. Como é que é a música, Tucano? Tu lembra? A caneta, a caneta, a caneta, a caneta, a caneta. Esse maluquete de Ipanema, é isso? Damião Experienza. Experienza. A caneta. Muito bom. Ai, caraca. Cara, eu vou te falar uma parada que tira a criatividade da galera, assim, pra fazer RPG, cara, é o GURPS. Você pensa em fazer alguma coisa, o GURPS, já tira o projeto desgraçado. Vou fazer um RPG do Conan, tá lá, Conan Rei, Conan Navegador, Conan Bárbaro. Tudo. Vou fazer um do Meio GURPS, Matrix. Com certeza. Cyberpunk. Tudo, até Bandeirante tinha GURPS. GURPS Bandeirantes. O GURPS, cara, tem um projeto top secret do exército de camuflagem, cara. Uma roupa que você fica invisível. O nego não acredita nisso, meu irmão. Eu não acredito. O jogo foi interditado, foi recolhido, cara. Não, mas ele foi recolhido por causa do Cyberpunk, não foi por causa da roupa, não. Cyberpunk. O nego achou que o Cyberpunk é um guia de hacker. Meu e aí, Deus. E interditaram os caras que pegaram os computadores com homem. O quê? Guia de hacker, jogue 3D6. Que guia é esse? Sabe como é que é esse pessoal de polícia de inteligência, né? É verdade. Falou que tinha computador e nerd no meio e os caras botaram brincando. É só naquele filme Hackers mesmo, que tem Angelina Jolie uma. Ah, cara, você não conhece a Angelina Jolie Hacker? É só você pegar uma gorda rolosa, ela te manda foto da Angelina Jolie, mas não quer ver a verdade. Tu tá com cara de que ele já tentou sair com uma Angelina Jolie. Não, eu... Chegou lá, ouviu só os passos. A terra começou a tremer. Fique godzinho lá mesmo. Primeiro contato com este mundo louco do RPG. Vamos contar as nossas histórias. A minha primeira foi com o GURPS. Jogava no Play. Quando eu comecei jogando, eu achei a merda. Odiei GURPS. E não é? Todo mundo diz que é? Eu não achei GURPS, não. Aí eu comecei a jogar Tagmar. Aquela... Nossa! Versão brasileira lá da segunda edição do D&D. Uhum. Aí depois eu comecei a jogar D&D mesmo, mas o que eu comecei a jogar foi GURPS. Muito bom, muito bom. Mas eu comecei com aqueles livrinhos do Steve Jackson, né? Aqueles livrinhos em jogo, lembra? Vá para a página 238. Cidade do Medo. Isso. Floresta Malvada. Floresta do Caos. Cidadela dos Ladrões, não era isso? Não, era Cidadela do Caos. Cidadela do Caos. Aí, Cidadela do Caos. Quem morava na Cidadela do Caos? Tua avó. Que era minha avó. O Alice Cooper, cara. Vocês não estão de brincadeira. Não, é igual. Minha avó maquiava o olho de preto. É igual. Um dia ela começava a suar e a maquiagem escorria, minha irmã. Eu chamava de vovó Alice. Era igual. Mas então, e aí, cara, a gente na quinta série, sexta série, a gente decidiu que a gente jogava só aqueles livrinhos de jogos e a gente decidiu fazer algo mais com maior liberdade, onde uma pessoa contava a história e os outros jogavam. Então a gente, sem saber, a gente inventou o sistema clássico de RPG, a gente criou várias classes e tal, não sei o que, e a gente jogava no recreio. Aí a gente foi numa Bienal e tinha lá uma caixinha vermelha Dungeons and Dragons. A clássica caixinha vermelha e tal, que tinha um calabouçozinho de tabuleiro e o livro de regras e tal. E aí, rapaz, olha só o que a gente inventou. Que coisa, né? Sempre assim, tu inventa um negócio espetacular e aí você vê, já existe. Já tem alguém ganhando. Já tem, isso. Exatamente. E aí a gente, quer dizer, entrou em RPG para sempre. Eu comecei a caixa vermelha também, o vizinho meu comprou a caixa. Sério? E eu cheguei pra jogar. Ele perturbou a paciência, mas os outros dois depois a gente jogar com ele. E daí foram várias sexta-feiras e sábados de noite jogando direto. Da sexta série até a oitava. Excelente. Quase toda sexta-feira. Excelente, tá vendo? Tem coisa melhor pra fazer numa sexta-noite? Tu tem. Ai, ai. Tucano, você lembra qual foi a sua primeira vez? É o X. Sua primeira vez no RPG. Então, Eu tava passando o final de semana em Teresópolis, lá na casa do Carlos e do João Paulo. Uhum. Não o Carlos Voltor, outro Carlos. Outro Carlos. Irmão do João Paulo. Uhum. Carlos Fungo. Que isso? Nem conta. Aí ele falou assim, ó. Vamos jogar RPG. Eu queria, velho. Yeah. Não, ok, eu tenho um livro aqui. Eu falei, pô, mas é jogo, mas tem livro, não sei o que. Ele começou a explicar. Uhum. Comecei a achar escroto. Aí ele fez o personagem. Aí eu comecei a ficar mais animado. Uhum. Pô, legal. Como é que é isso aqui? Não, é tudo com porcentagem. Então a gente jogava... Ele foi contado isso no outro Nerdcast sobre RPG. Uhum. Eu acho que ele... Quando foi tirar a Xerox do livro... Uhum. Xerox só de umas partes do livro. E não tirou Xerox das regras. Que ótimo, é verdade. Então, pra tu acertar um tiro, era porcentagem também. E ele que definia a porcentagem. Pode era ver, sensacional. Cara, eu joguei essa porcaria. Que ótimo. Aí depois que a gente jogou Heroes lá em Teresópolis, eu descobri que eles tinham um grupo aí que jogava Dungeons and Dragons, a D&D, né? Aham. Uhum. Aí entrei no grupo, aí depois passou pra Maps e entrou o Dave também. Muito bom, muito bom. Meu primeiro contato foi extremamente inusitado com RPG, cara. E ao mesmo tempo que eu conheci RPG, eu conheci o João Paulo, JP. Que beleza. Eu tava no Notre Dame, nas Olimpíadas entre o Colégio São Paulo e o Notre Dame. Tinha acabado de roubar um bandeirão do Colégio Notre Dame e tava sendo perseguido pelos alunos enlouquecidos. Deus. Quando chegou... Cara, foi muito engraçado, cara. Que ano foi isso? Eu tava lá no Notre Dame nessa época. Quinta, sexta série? Não, imagina, tá louco? Bem, o que eu sei... Era sétima série. Eu sei que não, esse dia... primeiro colegial. Nossa! Cara, eu era na sala do Carlos. O álcool é uma merda, pô. Vejo completamente a noção de tempo e espaço, cara. Eu era na sala do Carlos, no São Paulo. Bem, eu lembro o seguinte, que a gente tava numas Olimpíadas, cara, esse dia foi um desastre total, cara. Eu peguei a porra de um bumbo, comecei a bater, e quando fui virar, bati na cabeça da menina de baixo. Cara, foi uma vergonha foda. Aí eu fui descer na arquibancada pra roubar o bandeirão. Eu fui dar de malandril, sacou, Ed? Pular direto, sacou? Passar a mão assim, dar um saltão, sabe? Pra fora. Dei um giradão, cara. Dei uma voadora, um roundhouse kick na cabeça da garota do bumbo. Quase não tinha a garota, cara. Cara, eu caí, saí correndo sem olhar pra trás, cara. Ela pegou o bandeirão? Aí a gente pegou, cara. Foi engraçado porque os caras do Notre Dame estavam anarquizando a gente, cara. A gente tava perdendo porque o nosso time era patético. Os caras bloqueavam, olha só isso. O time do Colégio São Paulo bloqueava e a bola subia. E os caras ficavam tão felizes dele conseguindo bloquear que eles ficavam se abraçando, comemorando e a bola caía no chão atrás, cara. E aí, cara, os caras sofrendo, esculachando, mandando a gente tomar no c*** o tempo inteiro. Aí, cara, eu voltei com o bandeirão, dei mais uns caras, e aí a gente começou a cantar. Cadê o bandeirão? Tá aqui, cara. Quando a gente abriu, que desespero, cara. Os caras partiram pra cima, meu amigo, era bomba tudo que é lado, cara. Meu Deus. O que isso tem com RPG, meu Deus? E o Tucano e o Carlos chegaram e falaram aí, vamos lá na casa do João Paulo jogar RPG. Eu falei, beleza. Ai, muito bom. A gente vai avisar agora que é isso, o Nerdcast acabou. As pessoas têm, meu Deus, já acabou do nada. Não, tem tido isso sempre agora, né? Pi, pi, pi, pi, pi, pronto, é isso não. Fim, acabou. Ferris Bueller, vá pra casa. Desliga a ditadinha, nossa.